Familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. No Dia dos Namorados, a Transamérica vai atacar de cupido e proporcionar uma noite inesquecível para um casal de pombinhos. Promoção Dia dos Namorados Transamérica. Participe e concorra a uma hospedagem no Hotel Slaviero com jantar romântico no restaurante Locanda. Faça uma declaração bem apaixonante e marque seu amor no post da promoção na fanpage da Transamérica Foz no Facebook. A declaração que receber mais curtidas será a grande vencedora. A divulgação acontece sexta, dia 11 de junho, no Transmania Transamérica. Participe! Promoção assim é para se declarar e curtir. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. É um prazer de receber hoje a visita da futura rainha do rádio, Emelinha Barba. Está começando Histórias e Memórias, um programa que vai tocar músicas do passado. Dá licença, meu. Contar histórias e fatos de Foz do Iguaçu. Venha conosco para uma viagem no tempo. Amigo, vinte que fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. No ar, Histórias e Memórias. Apresentação, Rita Araújo e Jorge Pegoraro. Produção, Samila Araújo. Oferecimento, Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. Histórias e Memórias. Olá, muito bom dia para você. Hoje é domingo, 7 de junho de 2015, agora 10 horas e 2 minutinhos na Terra das Cataratas. Você que está ligado comigo aqui na Transamérica 104.5, é um prazer imenso estar com você nessa manhã de domingo. Manhã maravilhosa, ensolarada, deliciosa para aqueles que acordaram cedo, tomaram chimarrão, né? Tomaram um café com a família. A você que acompanha todos os domingos o programa Histórias e Memórias aqui pela Transamérica, com a apresentação do Jorge Pegoraro e da Rita Araújo. Hoje, excepcionalmente, estou aqui para ficar com você até o meio-dia. Sou Márcio Barreto, geralmente, normalmente, estou aqui por trás dos microfones, na mesa de áudio, na técnica de som, conduzindo o programa, e a Rita e o Jorge dominando os microfones aí, levando o programa até você com muitas histórias, muitos causos sobre a nossa terrinha das cataratas, sobre Foz do Iguaçu, as histórias do Parque Nacional do Iguaçu, enfim, tudo que conta a história aí dos pioneiros que chegaram aqui em Foz do Iguaçu e transformaram essa cidade numa cidade maravilhosa, essa cidade linda, espetacular, muito boa para se viver, tá bom? Muito bom dia para você, então. Excepcionalmente, digo mais uma vez, estou aqui com você. Jorge Pegoraro está em compromisso, não pôde estar aqui. Rita Araújo também em compromisso, não pôde estar aqui. Me incumbiram dessa tarefa de levar você, de trazer, né, o programa Histórias e Memórias. Mas, né, claro que eles não poderiam deixar de participar do programa. Deixaram gravadas suas participações, as suas entrevistas, né? E o que a gente vai fazer aqui? A gente só vai colocar no ar, não é verdade? Você vai ouvir muitas histórias legais, muitas histórias bacanas aqui sobre Foz do Iguaçu, sobre o Parque Nacional do Iguaçu, porque o Jorge Pegoraro entrevistou essa semana, né, Exídio Ouro e também Annalise Kohlenberg, falando aí sobre o livro A Vida e História do Senhor Franz Kohlenberg e outros assuntos que eles vão abordar aqui durante o programa. Nós vamos conduzir essa entrevista para você, vamos colocar no ar, né? É muito interessante, é muito legal. Você vai ficar conhecendo um pouco da história dessa família, a família Kohlenberg, aqui em Foz do Iguaçu, né? Também temos no segundo bloco a participação da Rita Araújo, ela que esteve entrevistando o padre Mariano Venzo, né, que é vigário da paróquia São João Batista e também chanceler da Diocese de Foz do Iguaçu. Ele estará falando sobre a diversidade étnica de Foz do Iguaçu, a congregação missionária e também sobre o feriado de Corpus Christi. E você vai acompanhar também músicas que marcaram a época, marcaram o passado, marcaram você, né? Aquela música que quando você ouvia quando era pequeno, a sua família estava em casa, todo mundo reunido, tocava aquela música, ou no rádio até mesmo, você que vai escutar muita música antiga também aqui no programa Histórias e Memórias, tá bom? Então tá, vamos aí, vamos colocar a entrevista do Jorge Pegoraro, a primeira parte, nós vamos tocar música para você e eu vou ficar por aqui, conduzindo tudo para que você tenha uma excelente programação na sua casa, para que você possa acompanhar tranquilo, escutar histórias, porque agora a primeira parte do programa, temos a entrevista do Jorge Pegoraro, falando aí com a família Kohlenberg, tá bom? Então, bom dia pra você, 10 horas e 5 minutos, um ótimo domingo. Família tá toda aí, reunida? Aumenta o volume então, gente, vamos lá. Histórias e memórias, uma viagem no tempo. Bem, bom dia, nós estamos aqui com uma dupla incrível aqui, nossos convidados desta manhã. Não posso dizer nem que são convidados, né? Porque são amigos, primeiro de tudo. Então, nós estamos aqui, começando pelo lado feminino, com a Annalise Kohlenberger Ouro e com o meu amigo Exídio Ouro Júnior. Então, esse Júnior aí, que é difícil a gente falar, lembrar sempre desse Júnior, mas é o biólogo Exídio e a Annalise, que estão com a gente hoje no programa Histórias e Memórias, para conversar um pouquinho sobre a vida deles e, em especial, sobre a vida do pai da Annalise, que é o Franz Kohlenberg. Bom dia, Annalise, tudo bem? Bom dia, Jorge Pegoraro, tudo bem? Obrigada por ter nos convidado. Ficamos muito felizes e honrados de estar participando do seu programa tão escutado nos domingos. Obrigado, Annalise. Já vou cumprimentar aqui também meu amigo Exídio Ouro. Bom dia, Exídio. Nós estamos com o 12º programa Histórias e Memórias, todo domingo pela manhã aqui na Rádio Transamérica Foz, levando um pouquinho da história de Foz do Iguaçu, da sua formação, enfim, da constituição de Foz, de suas instituições também, entrevistando pioneiros e famílias tradicionais aqui de Foz do Iguaçu. Então, prazer estar aqui com você também no nosso programa hoje. Bom dia, Pegoraro, o prazer é meu, muito grande mesmo, é um trabalho muito bonito que você está fazendo. Você que é do Ibama, que tem uma atividade, você faz isso por amor, né? A gente fica muito feliz porque você não faz como profissional, você faz por amor. E a cidade te deve um muito obrigado, né? Então, realmente, muito obrigado por estar fazendo esse trabalho de memória, que ninguém ainda tinha feito, então, meus parabéns. Muito bom dia, audiência, às 10 horas, domingo, é um horário bom de acordar, e ouvir o Pegoraro aí de manhã. Muito obrigado. Esse programa tem a participação também da minha amiga Rita Araújo, da nossa produtora, da Samela Araújo, do Márcio, da Luciana, aqui, que sempre nos dão o suporte aqui na Transamérica. Então, acho que nós podemos começar falando, vamos começar falando aqui do casal primeiro, vamos falar um pouquinho desse casal, né, que é referência aqui também para Foz do Iguaçu. Só para colocar o que nós vamos conversar hoje aqui no programa com vocês, é uma entrevista longa, nós vamos falar um pouquinho de uma novidade, né, mas que eu já vou contar aqui no programa, que vocês escreveram um livro. Esse livro está sendo produzido, já está no forno, podemos dizer assim, ele está praticamente aí na gráfica, está para ser lançado aqui em Foz do Iguaçu, um livro sobre a história do seu pai, né, Annalise? Um livro do Franz Kohlenberg. Então nós vamos também abordar esse assunto, né, aqui no programa. E vamos começar então falando um pouquinho de vocês. Annalise nasceu aqui em Foz do Iguaçu, você é iguaçuense? Sim, eu sou nascida aqui em Foz do Iguaçu e o Exídio nasceu em Francisco Beltrão. Olha só, Exídio, pensei que você era nascido lá em Curitiba, como eu, curitibano, você aqui do sudoeste do Paraná aqui também. Annalise, você quando nasceu em Foz, o seu pai já trabalhava no Parque Nacional? Sim, eu praticamente nasci no Hotel das Cataratas, né, o trabalho de parto da minha mãe já começou lá. E aí a gente veio para a cidade, nasci em Foz, no centro, e depois a vida toda, a infância foi lá no Hotel das Cataratas, onde meu pai era gerente do hotel, minha mãe também trabalhava lá. E a nossa infância toda foi, o nosso quintal de casa era as Cataratas do Iguaçu. Nós já vamos explorar um pouquinho aí esse papo do Parque Nacional, né? Das cataratas, que muito nos interessa. Mas você é uma de quatro irmãs. Nós somos quatro meninas. Quatro meninas. É. Eu sou a mais velha, depois tem a Cristine, a Alessandra e Juliane. Minha mãe é paulista, casou com meu pai em São Paulo e logo que eles casaram vieram para Foz do Iguaçu para trabalhar lá no Hotel das Cataratas. E hoje a família mora aqui em Foz do Iguaçu. Com exceção da mais nova, que mora em Curitiba, todos nós e os netos, uma neta está nos Estados Unidos, o resto tudo aqui em Foz. Meu pai tentou segurar o máximo, todo mundo embaixo da asa dele. Conseguiu. E de certa forma conseguiu, né? Sim. Exídio, e você veio aqui para Foz também provavelmente muito, muito cedo. Teu pai foi uma pessoa que se dedicou muito aqui também, trabalhou em banco, teve empresas, né? Aqui também se dedicou muito em Foz do Iguaçu. Como que foi a tua chegada aqui? Meu pai chegou aqui em Foz em 73, né? Então eu nasci em 68, você imagina, eu cheguei aqui muito novo. Muito moleque. Então, e é uma coisa engraçada, quando nós chegamos em Foz, que eu era aluno do colégio do Instituto São José, é interessante que na minha sala não tinha ninguém de Foz. Era muito raro você achar alguém nascido em Foz, né? Então, o caso da Ana, que era nascida em Foz, era uma raridade. Porque a cidade era pequena e logo, depois começou Itaipu, passou por um boom de crescimento. Mas a cidade, os iguaçuenses puros da gema, eram raros. Eram raros. Até hoje nós estamos entrevistando algumas pessoas aqui, junto com a Luciana, com o Márcio, com a Rita Araújo. E realmente a gente sente isso, que poucas pessoas nasceram aqui, né? Muitas pessoas vieram de fora e constituíram suas famílias e não saíram mais de Foz, né? Como é o nosso caso, o meu caso e o teu caso. E o Pegoraro, tem uma história de amigos meus cariocas que vieram para Foz, diz que quando você vem a Foz, você vem chorando porque não quer ir. Porque, pô, vou morar na fronteira, aquele lugar é fim de mundo, né? Não sei o quê, e vem chorando. E quando tem que ir embora, vai chorando que não quer ir. Né? Essa é a história de Foz. Né? Foz é uma cidade que tem suas peculiaridades, tem os seus problemas, mas é uma cidade maravilhosa. A gente tem coisas muito boas aqui. E olha, o custo de vida de Foz, se você comparar com qualquer outra cidade, o pessoal não percebe, é muito mais barato. É uma cidade muito mais barata para viver. A gente trabalha, tem acesso ao Paraguai, à exportação, tem acesso à Argentina. Quer dizer, é uma cidade bem legal. Com certeza. E continuando com você nesse bate-papo aqui, Exídio, você saiu naquela época, logicamente, não tínhamos aqui em Foz do Iguaçu ainda muitos cursos superiores, muitas universidades, nós tínhamos poucos, né, cursos e poucas escolas de terceiro grau. Você saiu, foi estudar em Curitiba, é isso? Na época eu já fui fazer o segundo grau em Curitiba. Estudei no Positivo, no Colégio Positivo da Ângelo Sampaio. Né? Foi uma experiência bastante interessante. Fui porque minha irmã fazia engenharia civil na Federal e meu pai queria que eu morasse junto com ela, né, para não ficar sozinha. Então a gente foi para lá, eu fui muito novo para Curitiba, tinha 15 anos e fiz o segundo grau, depois já fiz a faculdade na PUC, me formei em biologia, bacharelado e licenciatura, não é? E logo que me formei, comecei a trabalhar como professor, fui 19 anos professor. E né? Somos contemporâneos lá na PUC, somos, né? Porque né? Eu estudei também lá na PUC, numa época boa, tivemos lá os mesmos professores. Mesmos professores, exatamente. Uma época áurea lá, o curso de biologia começou como história natural, história, né? Natural. Depois passou para biologia e está até hoje lá. Se eu não me engano, são mais de 50 anos do curso de biologia da PUC. Na verdade, eu cheguei a ser presidente desse CE da PUC nessa época e eu descobri na minha campanha para ser presidente do CE, que o curso de História Natural foi o primeiro curso da PUC. Na época ela era faculdade católica. Então abriu o curso de Letras e História Natural. Foram os primeiros de 1957. E o nosso professor Rudolf Lang devia ser já professor com lá já certeza, naquela época. O professor, né? Rudolf Bruno Lang, que é uma sumidade. É uma sumidade, é um nome. Poucas pessoas devem saber quem ele é, mas em termos de conhecimento de história natural, no Paraná, eu acho que não deve ter, né? Acho que é um veterano mesmo aí da biologia, veterano, né? Nós chamávamos ele, na minha época de faculdade, de enciclopédia, né? Mas ele era, porque ele era. Porque ele conhecia tudo de e biologia. E é um homem que está vivo, deve ter os seus 90 anos. E eu fui muito influenciado, Pegoraro, pelo filho dele, pelo Roberto Lang. Que, aliás, atuou aqui em Foz do Iguaçu, exatamente, né? Exatamente, foi essa a história. Eu conheci o Roberto Lang aqui em Foz. Ele foi vereador aqui em Foz do Iguaçu. Ele foi vereador em Foz. E foi um... Ele sempre foi, não só como vereador, mas como biólogo. Um biólogo muito autêntico. Um ambientalista. Um ambientalista radical, né? Ele que foi um dos responsáveis por ter fechado a Estrada do Colono. Mas ele não só era... Ele não era um ambientalista, um biólogo eco-louco ou eco-chato. Ele tinha umas tiradas, assim, que eu me lembro que eram muito engraçadas. Uma vez nós estávamos num congresso e estava todo mundo brigando e discutindo. Então ele levantou e falou: olha, pessoal, se vocês continuarem assim nessa briga, eu recomendo vocês ir na Casa Mendes. Para quem não lembra, a Casa Mendes aqui em Foz do Iguaçu foi uma das primeiras casas que vendia de tudo, desde arreio para cavalo, né? Até. Então vocês comprem uma soga, que era uma corda, e 2 metros de soga e se enforquem, né? Então ele falava num congresso, ele era muito bom, né? Então infelizmente faleceu trabalhando aqui no Rio Iguaçu, inclusive, né? Faleceu fazendo um relatório de impacto ambiental. Se eu não me engano, da usina hidrelétrica de Salto Caxias, né? Salto Caxias, exatamente. Estava fazendo um relatório de impacto ambiental de Salto Caxias. Exatamente. E exatamente com essa aventura que ele tinha no sangue, ele resolveu ir nadando, descer o rio nadando, e infelizmente acabou se afogando na corredeira. Mas o destino também tem, mas ele deixou boas lembranças e é um personagem que aqui na Câmara Municipal, se você pegar os discursos um dia, tem coisas incríveis. Ele foi muito... Movimentou Câmara Municipal e a cidade de Foz do Iguaçu. É, porque ele era culto e era um diferencial na Câmara, né? Então ele realmente assustou o pessoal na época. E eu conheci ele nesse momento e depois em Curitiba conheci a família dele, mas foi muito interessante. Foi uma experiência muito legal, assim, daquela época. Que bom. E para a Analice, como você conheceu a Analice, você morando lá nesse Parque Nacional do Iguaçu, longe da cidade, que agora já é longe, imagine uns anos atrás, né, naquela época, e veio conhecer o exídio aqui em Foz do Iguaçu, ou em Curitiba, talvez vocês já se conheciam, né? Não, aqui em Foz mesmo que a gente se conheceu, foi na escola, no antigo Instituto São José, que hoje é o Colégio São José. Ele estudava numa série anterior a minha, não me lembro que ano que foi isso. Mas eu conheço ele desde os 10 anos de idade. Porque aí depois a gente veio morar na cidade, aí a gente morava no mesmo edifício, eu no andar de cima e ele no andar de baixo. Então a gente sempre estava se cruzando, ou na escola ou no prédio, né? E aí a gente, mas nunca, só como amigo mesmo, depois com os 18 anos que a gente começou a namorar. Ele já estudando em Curitiba e eu aqui em Foz ainda, porque eu fiz a faculdade aqui. É, isso eu ia até te perguntar, você continuou seus estudos aqui em Foz do Iguaçu e ficou em Foz, né? Ou você passou uma temporada também fora de Foz? Sim, eu fiz todo o colégio aqui em Foz, aí eu fiz a faculdade aqui em Foz, antiga Facisa, que hoje é a Unioeste. Depois de formada, eu fui morar 2 anos onde meu pai nasceu, na Áustria. Fui aprender alemão, eu ia conhecer os parentes, os lugares lá. E era para mim ter ficado lá. Daí, quando eu voltei para visitar meus pais, o exílio me segurou aqui e não deixou eu voltar para lá. Bem que ele fez, né, gente? É, nós até fizemos um programa domingo passado sobre os 30 anos do curso de turismo da Unioeste, né? Que começou exatamente na Facisa, né? Aqui em Foz do Iguaçu. E nós tínhamos poucos cursos, né, nessa época, que tinha administração, ciências contábeis. Quando eu entrei, só tinha administração e ciências contábeis, ainda não tinha turismo. Quando eu estava na metade do curso, mais ou menos, que começou o turismo também. Exatamente. Nossos convidados aqui, nossos entrevistados, falavam, né, que foi uma revolução trazer um curso de turismo na época para Foz do Iguaçu, né? Todo mundo acostumado só com alguns cursos aqui, e realmente foi uma revolução, e o curso está aí, né? Passou por várias adaptações, várias reformas, várias melhorias, e hoje está aí formando profissionais que estão trabalhando aí na questão do turismo do país inteiro, até do exterior, né? Sim. E você trabalhou também nessa área ou você ficou mais no estudo? Não, eu trabalhei com meu pai na churrascaria que nós tínhamos, a Cabeça de Boi. E aí depois, na Áustria também trabalhei no ramo de gastronomia com os parentes do meu pai lá, que eles também tinham um restaurante. E esses 2 anos eu aproveitei conhecimentos de como trabalhavam por lá. Bem diferente de como era aqui. Até lá, questão trabalhista ou mesmo de atendimento, era uma coisa mais personalizada. Foi muito interessante, como foi um aprendizado, né? Aliás, toda a família, né? Agora estou conhecendo um pouquinho mais a família de vocês, né? Porque tive o privilégio de ler o livro em primeira mão, né? Do Franz Kohlenberg. Vocês tiveram essa coragem de me passar o livro para mim até antes dessa entrevista. E a família do Franz, a família do seu pai, realmente a gente vê que ela se dedicou muito para esse ramo, né? De hotelaria, de gastronomia, né? Restaurante, enfim, toda essa área. Desde o começo do século passado, já meu avô, meu bisavô já trabalhava com o ramo de gastronomia, daí passou para o meu avô e aí meu pai na sequência. E sempre tentando fazer o melhor possível, gostando de atender os turistas, sempre se preocupando com o bem-estar do turista, tanto lá como aqui no Brasil, meu pai. Tá ótimo. Daqui a pouquinho nós vamos entrar na questão do livro. Estou guardando aqui o livro do seu Franz Kohlenberg um pouquinho para frente, para a gente aproveitar mais vocês aqui também nos estúdios da Transamérica Foz. Histórias e memórias. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Eu queria voltar para o Exídio. Eu queria perguntar para o Exídio, porque o Exídio também tem toda uma linha aí de escritor, né? De pouco poeta, escritor. Quantos livros, Exídio, você já tem na sua biblioteca aí, com seu autógrafo? Sete livros. Publicados. A maioria técnicos, né, na área de peixe, né, ictiofauna, que é a minha especialidade, especializei em ictiofauna, mas esse último livro que eu publiquei, Gerações de Luz, que inclusive já puxando a sardinha, vai ser lançado junto, né? Exatamente. Vai ser o lançamento junto, Pescados do Paraná e Gerações de Luz junto com do livro do Franz, mas eu descobri que escrever, a gente tem que escrever como a gente fala, Então eu perdi o medo de escrever assim, porque antigamente quando eu pensava em escrever, eu consultava muito dados, consultava muitas fontes para escrever. E aí eu cheguei à conclusão que não, que a gente tem que escrever, claro, sempre se preocupando com a fonte, com a realidade, mas escrever aquilo que você sente, aquilo que você quer falar. Então essa foi uma preocupação muito legal minha, então eu aprendi a escrever assim. Claro, a gente não tem uma editora grande, né? Agora que eu estou ficando mais velho, que eu estou entrando em contato com uma editora maior, porque a distribuição dos livros, as minhas edições, são edições de 1.500 livros, 2.000 livros, que são edições pequenas. E o mercado editorial, ele exige uma situação completamente diferente. No Brasil, por exemplo, você vende por livraria 1, 2, 3 livros de um autor. Então, como é que funciona para o escritor sobreviver com livros? Então você imprime 5 mil, 10 mil livros numa edição e distribui em 5 mil livrarias. Então, cada livraria daquela vende 1 ou 2 livros por mês, que dariam 5 mil livros por mês, né? Então, se você distribui seus livros em 2 livrarias, você vende... Não sobrevive. Você não sobrevive de livros. Então, eu não sobrevivo com livros. O livro, para mim, é um prazer. Mas está aí. Diz que a gente tem que deixar para o futuro, né? Então, está escrito. Mas o mercado editorial funciona assim. E uma coisa, Pegoraro, que eu não sabia, que eu aprendi agora com esse mercado editorial, quando você vai numa livraria e para que seu livro esteja numa posição... De destaque ali, mano. Num balcão mais próximo, tudo isso é pago, né? Tudo isso é... Investimento. É investimento. A livraria, inclusive, é lícito. Eles têm um procedimento. Você quer o livro na entrada da livraria. Então, você paga um preço para ele estar ali, né? Então, essas grandes redes, Livrarias Curitiba, ou Pega Saraiva, etc., toda Selva, então, elas colocam em todas as unidades delas em shopping o teu livro na frente. Mas isso tem um custo. Então, por isso que você tem que ter uma editora grande, que a editora financie isso, né? Faça um marketing do livro. Então, o marketing sai numa Gazeta do Povo, sai uma crítica, entrevista no Jô. Aí você tem um livro conhecido e, a partir disso, o mercado editorial funciona. Vai se abrindo essa parte comercial, né? Para você viver como escritor, né? Eu acredito, não sei se eu estou errado no meu pensamento, mas eu acredito que os teus livros técnicos que você escreveu, a maioria deles é na área de ictiologia, né? De peixes, né? Você também aproveita para, quando você vai fazer um livro, você faz toda uma pesquisa, né, desse livro. Acho que você começa também ali a treinar, a ver de novo, né, os nomes, os conceitos, as famílias, enfim. Acaba sendo um aprendizado a mais também. Sem dúvida. Escrever é uma pesquisa, né? Você tem que pesquisar muito. E você, como biólogo, sabe que o maior desafio que eu sempre enfrentei nos meus livros técnicos foi a nomenclatura. Porque, rapaz, eu tanto é que eu coloco agora, sempre no começo dos meus livros, né, parafraseando o professor Hitoshi Nomura, o nome dos peixes mudo que nem o troco de roupa. Porque a nomenclatura... Por exemplo, dourado. Dourado sempre foi salminos maxilosos. Sempre foi salminos... Que nós estudamos e conhecemos. Agora sempre. O dourado é salminos brasilienses, né? Então... Isso é complicado. Então, eu sempre coloco isso, porque vem um outro autor e fala: não, mas o nome que se colocou aqui está errado. O nome científico já não é esse. Então, pode ser, né? Pode ser. Tá certo. E desses 7 livros que você já publicou, 2 estão aí sendo lançados agora, né? Mais recentes. Qual que te destacou mais, assim? Qual que você chamou a tua atenção mais, assim? Ou chamou do... O que mais vendeu, vamos dizer assim. Aquele livro que o amigo teu, assim, diz assim: poxa, esse livro aí tá bacana. Na verdade, o que mais vendeu, que eu consegui vender toda a edição de 1.500 livros, foi o primeiro livro que eu lancei, foi Manual do Pescador, que foi feito bem pro leigo, foi feito pro cara aprender a pescar. Inclusive, fui criticado pelos meus colegas biólogos, porque ali tinha alguns conhecimentos da biologia dos peixes que favorecia demais o pescador. Mas esse foi um livro que me fez muito sucesso. Foi no ano de, acho que 2000, né? Acho que foi 2000. Ou antes, 99. Agora, o livro que mais me deixou feliz, que assim, bom, esse foi o livro que ficou bem feito, foi o Surubi, Contribuição ao Conhecimento do Surubi. Que, aliás, eu tenho um na minha biblioteca. Esse foi o livro, porque eu realmente destrinchei o Surubi, fiz uma pesquisa grande com o Surubi. Esse livro acabou influenciando na Itaipu, nos tanques rede de Itaipu, acabou influenciando na mudança da espécie, na pesquisa dentro de Itaipu. Então ele me deu um retorno muito grande. E eu, além, então, como foi uma edição pequena também, ele distribuiu muito pela internet. A gente, sim, conseguiu distribuir bastante. Eu acho que eu vendi, olha pessoal, quando eu falo bastante, eu digo 300 a 400 livros. Isso para mim é muito livro. Com certeza. Porque você vender livro sem uma editora por trás, sem marketing, só na internet, 400 livros é muita coisa. Uhum. E eu dou muito livro. A gente chega um amigo, dá um livro. Resultado, eu não tenho nenhum mais. Nem para mim. Então eu vou guardar bem o meu que eu tenho lá na minha biblioteca, lá que a gente está... Né, Luciana? Estamos tocando o barco aí. O Márcio e a Luciana nos ajudando. A Transamérica Foz nesse domingo de manhã. Eu queria saber da Annalice agora. Vou explorar um pouquinho a Annalice agora, Kohlenberg, na parte do Parque Nacional das Cataratas. Annalice, o que você tem mais saudades de morar lá dentro do Parque Nacional? Você ficou anos morando lá dentro do parque, no Hotel das Cataratas, né? E alguma coisa assim que você lembre, sempre você pensa como que era isso? O que você pode me dizer dessa tua infância, vamos dizer assim, e juventude lá dentro do parque? Saudade a gente tem também por ser uma fase da vida que a gente não tem preocupação, uma fase tranquila de criança. Mas o que sempre me chama a atenção, que a gente não tem aqui no centro, é aqueles passeios na passarela pelas cataratas. Isso era um cotidiano para a gente, com meu pai, com a minha mãe. Naquela época podia ter cachorro lá dentro, nós tínhamos um Doberman. E aquele cachorro sempre ia com a gente passear na passarela. A gente ia naquela tranquilidade, as crianças correndo na frente, meu pai e minha mãe vindo atrás. Tipo, aqui no centro você vai passear, você vai andar no meio dos carros. Sim. Nós tínhamos uma chácara, mas você não tem tanto espaço para caminhar. Você vai caminhar meio à toa, assim, no meio da grama, não tem muita lógica. Mas lá nas cataratas, aquele passeio diário que a gente fazia, até lá embaixo na garganta e depois voltar lá para o hotel, é uma coisa que me dá uma nostalgia, uma coisa que eu gostava muito, que eu não sabia na época que eu gostava tanto. Até às vezes meu pai chamava, vamos passear. Ah, não, hoje eu não quero ir. Mas hoje eu sinto falta daquele passeio que a gente sempre fazia, e com aquela paisagem maravilhosa, né? E é bem interessante isso que você está colocando, porque a Yáscara, minha esposa, está escutando a gente hoje no programa. Ela não pôde estar aqui presente com a gente, mas ela está nos ouvindo, nos acompanhando pela rádio. E nós moramos também dentro do parque por 10 anos, né? Dentro da unidade de conservação, na casa do chefe do parque. E hoje, quando alguém pergunta para a Yáscara o que ela sente saudades do parque, ela diz, das minhas caminhadas, da corrida dentro do parque, porque realmente o ambiente é totalmente diferente, né? No meio ali da natureza, das árvores, o oxigênio é diferente, o né? Ar é diferente. Tudo muda lá dentro, né? E o que você pode me dizer em termos, explorar um pouquinho essa parte do parque, na questão de crescimento do parque, a evolução que você viu, vamos falar não do parque em si, mas do turismo em si, né? Porque vocês praticamente, o seu Franz Kohlenberg foi, posso falar que foi pioneiro da atividade de hotelaria, né? De turismo aqui em Foz do Iguaçu, principalmente, porque ele já veio para cá com alguma experiência, né? Até de um país europeu. Sim. Né? E como que você vê o turismo hoje, não só em termos de quantidade de pessoas, mas o que Foz do Iguaçu se tornou? Era isso, mais ou menos, que você imaginava que Foz do Iguaçu ia se tornar? Ou o seu Franz imaginava? Ou era alguma coisa diferente? Não, com certeza o turismo aumentou e muito, né? A estrutura está muito bonita hoje em dia, está muito caprichado com detalhes lá dentro que às vezes a gente nem percebe. Mas a infraestrutura para atendimento dos turistas está muito boa. E Você acha que Foz do Iguaçu acompanhou isso? Foz do Iguaçu está num bom momento do turismo? A gente sabe que sempre falta alguma coisa ainda, né? Mas está no caminho certo? Creio que sim. Sempre estamos no caminho certo, todo mundo pesquisando, todo mundo tentando melhorar, acompanhar os outros países que também estão em alta com o turismo. Nós estamos com o turismo meio embaixo agora, também pela cotação do dólar, que está um pouco alto. Então, o turista está deixando de vir aqui para o Brasil, né? Mas o nosso turismo interno continua em alta, as famílias continuam viajando e Foz está recebendo bem o turista. O Parque Nacional, principalmente, a estrutura é muito linda, enche os olhos quando você chega lá, você vê que tem coisa feita, mas não coisas agressivas com a natureza, coisas que combinam com a natureza, né? É uma coisa bem elaborada, com pessoas que entendem. Aparentemente, a gente percebe isso. Que bom que você tem esse pensamento também, né? E, Annalise, como que surgiu a ideia de escrever um livro, uma biografia do Sr. Franz? Então, a vida inteira a gente escutou o papai contando histórias de coisas que aconteceram lá. Quando a gente era criança, a gente não sabia de detalhes, né? Mas sempre ele contando histórias e o que aconteceu, o que ele viu, o que ele pediu, o que ele foi atrás para conseguir, uma estrutura daqui, dali, com o pouco que ele podia fazer, né? E principalmente pelas fotos do meu pai. Ele tem um acervo gigantesco de fotos muito lindas. Ele é fotógrafo, além de tudo. Então, ele sempre estava tirando fotos em lugares inusitados, diferentes, que só ele conseguia chegar, tipo, lá na garganta, num desfiladeiro, no meio das rochas. Então, só de foto, eu acho que já valia um livro. E ainda mais acrescentando a história que ele contava, que é um pioneiro do Parque Nacional, não é? Então, a gente achou, é uma homenagem minha, eu decidi fazer, mas em nome das minhas irmãs também. Que a gente sempre gostou muito de escutar as histórias dele. A gente fala, não, um dia o papai tem que contar isso. Tem pessoas que não imaginam quando ele fala, não, o senhor fez isso. Olha, não me acredito, é o senhor nessa foto. Então, para as pessoas que se interessam pela história da cidade, a história das cataratas e a história dele também, que é muito bonita, vale até um filme. Né? É um aventureiro, ele era conhecido como Tarzan das Cataratas. Então, a gente fica muito feliz que a gente fez o livro, as poucas pessoas que viram já gostaram muito, sempre elogiam, e ele fica feliz, de ver ele feliz, a gente fica satisfeito de estar fazendo esse presente para ele. Ele não viu ainda o livro pronto, mas eu tenho certeza que ele vai gostar, vai ficar emocionado, porque, como ele fala, quando eu fiz essas fotos, nunca imaginei que alguém ia ficar espantado, para mim é uma coisa tão normal, né? Mas é claro que a pessoa na hora não percebe, mas depois com o tempo, passa os anos e depois com a idade, ele fala, nem acredito que sou eu nessa foto, magrinho, né? Disposto, hoje já é uma pessoa de idade, mas foi uma homenagem que nós fizemos ao meu pai. Que bom, e a Annalise está falando isso e eu me recordando aqui das fotografias, né? Pena que a gente não pode mostrar as fotografias aqui na rádio, mas com certeza, após a publicação desse belo livro, a gente vai estar aqui, quem sabe, até distribuindo na rádio. Nós temos aqui os nossos brindes, os sorteios dos brindes, e quem sabe a gente vai estar sorteando aqui também o livro sobre a biografia do Sr. Franz. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Muito bem, você está acompanhando aí aqui na Transamérica a entrevista que o Jorge Pegoraro fez essa semana com Isidio Ouro e também a Annalise Kohlenberg, falando aí das histórias, a história do Sr. Kohlenberg, Franz Kohlenberg. E essa é a primeira parte da entrevista. Daqui a pouquinho nós vamos para o intervalo rápido e daqui a pouquinho o Jorge Pegoraro continua a sua entrevista, falando aí um pouco sobre o livro e a vida e história do senhor Franz Kohlenberg, tá bom? Tá demais, eu sei que você tá gostando da entrevista, eu sei que você tá gostando do programa. Lembrando que essa é a primeira hora, na segunda hora nós teremos a Rita Araújo fazendo a entrevista aí com o padre Mariano Venzo, que é vigário da paróquia São João Batista e chanceler aí da Diocese de Foz do Iguaçu, falando um pouco sobre a diversidade étnica de Foz do Iguaçu, congregação missionária e também o feriado de Corpus Christi, que foi na última quinta-feira, que você pôde ficar em casa, com a família, numa boa, né? Você tá gostando? Eu tenho certeza que está do nosso programa. Depois do intervalo, a gente continua com o Jorge Pegoraro, conduzindo a entrevista aqui, falando ainda com seus convidados, tá bom? Já a gente volta, sai daí não. Eu tô adicionando a Transamérica no Whats. É isso aí, mais uma maneira de você interagir com a Transamérica Foz do Iguaçu. Adicione a gente no WhatsApp, 45-8828-2828. Mande mensagem com seu nome e a sua cidade. Conte pra todo mundo, compartilhe e adicione Transamérica Foz do Iguaçu no WhatsApp. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano. Pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. No Dia dos Namorados, a Transamérica vai atacar de cupido e proporcionar uma noite inesquecível para um casal de pombinhos. Promoção Dia dos Namorados Transamérica. Participe e concorra a uma hospedagem no Hotel Slaviero com jantar romântico no restaurante Locanda. Faça uma declaração bem apaixonante e marque seu amor no post da promoção na fanpage da Transamérica Foz no Facebook. A declaração que receber mais curtidas será a grande vencedora. A divulgação acontece sexta, dia 11 de junho, no Transmania Transamérica. Participe! Promoção assim é para se declarar e curtir. Transamérica. A sua rádio onde você estiver. Histórias e memórias. Uma viagem no tempo. Uma viagem no tempo. Ouvir o programa todos os domingos aqui na Transamérica a partir das 10 da manhã. Você que está chegando agora aqui em 104,5 na Transamérica de Foz do Iguaçu. É o programa Histórias e Memórias hoje. Não, mas cadê o Pegoraro? Quem é esse que está falando? É o Márcio? Ah, cadê a Rita? Bom, pessoal, a Rita, tanto a Rita quanto o Pegoraro, tiveram compromissos, né? Inadiáveis e, excepcionalmente, hoje estou aqui conduzindo conduzindo alguma parte do programa, porque o Pegoraro deixou a sua participação gravada, né? E a Rita também deixou a sua participação gravada, então vocês vão ouvir, sim, histórias de Foz do Iguaçu para você que está chegando agora, para você que já está acompanhando o nosso programa desde as 10 da manhã, continue aí, porque tem muita coisa legal ainda para você ouvir aqui no programa Histórias e Memórias. Tá bom? Vamos continuar então, Pegoraro continuando com a entrevista. 11 horas não. Eu tô olhando, a Rita e o Pegoraro estão dando risada agora, porque eu tô olhando para um relógio, eu tenho que olhar para outro relógio. Um relógio aqui, eu não sei, você já viu um relógio que adianta o horário? Bom, aqui na rádio nós temos um relógio que ele adianta. Eu já vi relógio atrasar, mas não adiantar. E todos, a Rita, pode parar de rir, tá? O Pegoraro também. Vocês podem parar de rir, que eu olhei para o relógio errado. Agora faltam 17 para as 11 da manhã. Vamos continuar. Bom dia, gente. Histórias e memórias. E eu realmente lembro também, Annalise, e aqui eu tenho que dar também o meu depoimento aqui. Na época eu era chefe do Parque Nacional do Iguaçu, quando o Parque Nacional foi completar 70 anos. E nós, um ano antes já, o parque estava com 69 anos e nós pensando, poxa, vamos ter que fazer uma festa nos 70 anos, uma festa à altura, né, do Parque Nacional. E surgiu a ideia de fazermos uma homenagem por esses 70 anos do parque, através de uma exposição de fotografias, através de um livro também, né? E começamos então na cidade uma campanha do projeto Memória das Cataratas. E muita gente nos entregou fotografias, essas fotografias foram digitalizadas, né? Nós devolvíamos as fotografias originais para a família, para aquela pessoa, enfim. E ficávamos com aquele banco de imagens, aquele banco de informações a respeito da história do parque, enfim. E quando nós nos deparamos, né, com o material fornecido pelo Franz, pela tua família, pela família Kohlenberger aqui. Realmente nós nos assustamos, né? Não só pela quantidade de fotografias, mas pelas belas imagens, pelas belas fotografias. E um aventureiro, né, dentro das cataratas mesmo, uma pessoa que andava de barco, né, quase ali na garganta do diabo, a pessoa que levava turistas, né, e autoridades ali na garganta, pescava dentro do Parque Nacional. Então, enfim, essas fotografias marcaram muito mesmo, né, essa passagem do Franz pelo parque. E que felicidade, né, que você, a tua família também, junto aí com os patrocinadores, enfim, do livro, as pessoas que estão apoiando, que vocês estão conseguindo, então, com êxito, terminar esse material e colocar à disposição de toda a comunidade de Foz do Iguaçu e do Brasil todo e do mundo, né? Queremos agradecer principalmente a você, que foi o nosso grande pai da história do livro, que ajudou a gente a levar para frente. Porque sem você a gente talvez não conseguiria fazer isso tão rapidamente, para de momento já para esse ano, né? E, Exídio, é sempre bom fazer um livro, né, Exídio? Você já dá para dizer que esse é o teu oitavo livro ou você vai dedicar esse para a Annalise? Eu participei, claro que eu participei, mas o trabalho dela foi monumental, porque ela sentou, escutou o pai e gravando e escrevendo. Então, ela fez o trabalho difícil, né? Porque eu tive que ver, para mim foi muito mais fácil. Eu peguei aqueles dados e escrevi. E fiz uma coisa que eu não estava acostumado, que era pesquisar. Então procurei o Eloy Biasus, né, que também começou muito novo no Parque Nacional. Procurei o seu Antenor da Varig. Procurei o pessoal que trabalhou com o seu Franz das Cataratas. O Beato, da Marcos Beato, da Churrascaria. Eu comecei a procurar pessoas que viveram com ele naquela época. Então, esse já é um conhecimento que eu não tinha, de ser historiador, biógrafo, eu não conhecia muito isso. Mas conversando com as pessoas, aí, agora o trabalho mais difícil, sem dúvida, foi da Ana. Então, ela ficou quase um ano ouvindo as histórias do São Franz, muitas vezes escrevendo, muitas vezes gravando. E ele está com 86 anos, então muitas coisas ele lembrava um pouco agora, lembrava um pouco depois ele tinha que voltar na história. Então, foi um trabalho... encaixar. Foi um trabalho muito bonito que ela fez. E a história do Franz realmente vale um filme, né? Porque ele começou, ele tinha um passeio que fazia de canoa até a borda da garganta, né? Então era um passeio realmente assustador, porém com muita segurança. Ele fez isso durante 20 e poucos anos. Nunca teve uma ocorrência, um acidente, nada parecido. Porque ele conhecia o rio. E a grande curiosidade é que ele nunca soube nadar. Ele nunca aprendeu a nadar, né? Quer dizer, o homem fazia um passeio de canoa. Muita coragem, né? Muita coragem. E nunca soube nadar. Então, ele levou o rei da Bélgica, ele levou a Condessa Matarazzo, ele levou a autoridade do David Rockefeller. Né? Nesse passeio, ele levava no barco a remo. Né? Presidentes da República. Pessoal da Varig. Da Varig, com o Rubens Berta, que era o presidente da Varig, da Fundação Rubens Berta, inclusive, que virou o nome dele. Né? Então, ele levava grandes autoridades, só que ele fazia aquilo com amor, com carinho. Então, você imagina, se pegar uma canoa hoje, sair do, onde é, inclusive, o nome Porto Canoas, se deve às canoas do Franz. Por isso que é Porto Canoas. É verdade. Então ele pegava a canoa ali onde está o Porto Canoas hoje, saía em direção a uma ilha. Naquela ilha eles trocavam de barco artesanal, de madeira mesmo, barquinho feito pelo Guilherme. Os Guilherme, que são antigos também, são pioneiros na cidade. Barquinhos a remo, e saía dessa segunda ilha e ia na borda da garganta. Só que ele não fazia isso só com turista, não. Ele levava as filhas todo final de semana a fazer, rapaz. Quer dizer, e tem fotografia para provar isso, né? O conselho tutelar hoje ia ter problema, né? Porque é um... E ele levava e documentava, né? Documentava. Então, se a gente você... vê nas fotos a dona Daisy, né? Grávida, com as filhas, com peixe na mão, peixe dourado. Na mão, podia, né, pescar naquela época. Mas é assim, é impressionante. Se você vai hoje nas cataratas vai no Porto Canoas, onde está o restaurante, e olha em direção à garganta, você imagina fazer aquilo de canoa, canoa remo, barco de madeira, e ele fazia até a borda. Quer dizer, é impressionante, ainda hoje, né? É um passeio que ele inventou e que era feito com segurança. Né? Mas até a Ana pode falar como é que eram essas aventuras lá no... É, Ana, explorar um pouquinho mais vocês nesse sentido dos passeios lá no Parque Nacional. Hoje nós temos uma gama, né, de passeios no parque. Esses passeios são licitados, né, empresas brasileiras e até internacional, porque a última licitação do Hotel das Cataratas foi uma licitação internacional, inclusive. Os passeios hoje com total segurança, né? As empresas possuem ISO, certificação ISO de segurança, ISO de meio ambiente. Então, nós vivemos numa outra época, né, hoje. Mas me parece, vendo a história do Sr. Franz, a gente vê que ele tinha um espírito mesmo. Além do espírito aventureiro, ele tinha um tino comercial muito grande e ele era um explorador, bom sentido, né? De novas aventuras, de novos passeios. Ele tinha uma ansiedade até de que o turista permanecesse mais tempo dentro do parque, né? Que ele visse, contemplasse as cataratas do Iguaçu, mas também tivesse coisas para fazer no parque, né? Eu acho que mais ou menos por aí que ele iniciou com esses passeios, né? Sim, ele sempre estava inventando passeios diferentes. Alguns deram certo, alguns ele deixou para trás, que viu que não era muito viável. Chegou a ter até cavalos lá para também passear com turistas, com charrete. E aí, como a estrada era ainda de pedra, diz que a charrete fazia muito barulho, os cavalos se assustavam. Antes que tivesse algum acidente com algum turista, ele já parou o passeio, mas continuou com os cavalos, porque é uma coisa que ele gosta muito na vida dele, são os cavalos. Então, de qualquer forma, ele tinha o cavalinho lá separado, só para ele olhar, limpar, passar uma escova e passear, né? Mas também do Macuco, ele que fez a trilha do Macuco, na época era mata fechada, ele aproveitou umas máquinas que tinham por aqui, que estavam fazendo serviço. Naquela época não era proibido nada, então ele fazia essas coisas pensando tudo no bem do turista, no bem do turismo, para aumentar as atrações lá dentro, não só aquele turismo contemplativo, ele queria que fizesse alguma coisa a mais, que o turista ficasse, como você falou, mais tempo dentro do Parque Nacional. E o passeio lá na garganta, ele sempre fala, ele não é muita coragem, o senhor fez muita loucura. Ele falou, eu não acho que era loucura, porque eu sempre fiz com muito cuidado, na altura do rio certo, eu nunca me assim, precipitei de levar um turista numa hora que não dava, com o rio muito alto ou muito baixo, ele sabia a hora certa de ir. Então, assim, não dava, não dava. Ele sempre foi muito prudente, muito cuidadoso quanto a isso, né? E fora outros passeios também de helicóptero, quando o helicóptero ainda lá dentro tinha o heliporto, também foi ele. Bem na frente do hotel, né? O heliporto era exatamente ali na frente da porta do hotel, né? Ali eles construíram, foi tudo solicitação dele, tipo, não era para helicóptero, ele queria fazer algum passeio aéreo, alguma coisa, e acabou sendo que veio os helicópteros, né? E também aumentou lá para trás do hotel a área de recreação. Sempre estava inventando alguma coisa. Isso até hoje. Ele, pela idade, não consegue inventar muita coisa mais, não pela cabeça, pelo corpo, porque a cabeça está sempre imaginando, vão fazer isso, fazer aquilo. Pai, o senhor não dá, espera, vai com calma. E, então, imagina ele jovem, com disposição e podendo fazer. Então, ele não parava dentro do hotel, estava sempre andando de um lado para o outro. E é interessante porque ele também tinha uma capacidade física, né, invejável, né? Ele era muito forte, muito, né, atlético, muito atlético, sim, né? Sim. E ele gostava de escalada também, né? Ele fazia ali escaladas ali nas rochas, nos paredões. Isso ele fazia com corda e de sapatilha alpargata, não era nada com equipamento de muita tecnologia, que nem tinha, né? Ele fazia o rapel rudimentar mesmo. O rapel que nós fizemos depois, né, bem posterior, ele fazia na mão. Exato, ele e minha mãe, ele achava, até quando casou, ele levou a minha mãe, não, ela não vai ter coragem de subir e deixa olhar onde ela está. Ele virou, ela já estava atrás dele, acompanhando direitinho. Então isso foi para ele ele ficou muito feliz porque minha mãe acompanhava nessas aventuras, não era aquela pessoa que ficava esperando ele voltar da escalada ou da pescaria, ela ia junto, participava. E aí, quando ele viu que ela também ia, ele podia levar os turistas, então depois começou a fazer os passeios com turistas. E que eu acho bem, bem bacana também, assim, do lado do Franz, que ele, além desses esportes, além da aventura, né, que ele praticava dentro do parque e pensava já em fazer novos atrativos, novos produtos, né, para dentro do parque, ele também tinha toda uma preocupação ali com o turista em si, né? Ele tinha uma preocupação com a alimentação, a diversidade de alimentação, ele até ia pescar para servir o turista, ele tinha toda uma preocupação de implementar, né, ações que hoje nós conhecemos muito bem, né? A gastronomia, o cuidado com o turista, a qualidade de atendimento para o turista, ele já tinha essa ideia, né? Naquele tempo. Naquele tempo mesmo, pela dificuldade que ainda não existiam fornecedores de comidas e de alimentos, e mesmo câmara fria, então era tudo improvisado, e ele foi tentando colocar o máximo possível de coisas modernas, que dê mais qualidade e pudesse trazer de melhor para servir para os turistas. Afinal, eram turistas de um hotel 5 estrelas. Não é porque está no meio do mato que eles não poderiam ser bem servidos. Então, ele conciliou a modernidade com a rusticidade do hotel. E tudo com a melhor qualidade possível, servido aos turistas e hóspedes, né? E ele tinha, inclusive, acho que ele montou também granjas, né, de suínos para... O hotel montou uma granja com... Para ter... Tinha as vacas, o leite, para o hotel também vinha lá da chácara, e os porcos, e como ele também já tinha trabalhado com açougue, com meu avô em São Paulo, então já tinha uma noção, então... Tudo, o hotel se sustentava sozinho, né? Só mesmo bebida que vinha de fora. E foi sempre uma coisa muito bem feita, bem organizada. Ele era muito perfeccionista, sempre gostou de tudo muito organizado e tudo que desse lucro, né? Dava lucro, ele estava feliz. Já estava fazendo. Já estava satisfeito. Ele sempre foi alegria quando vinha o pessoal de São Paulo, da Matriz, elogiar algum trabalho dele que tinha sido feito, que não estavam esperando. Aí ele ficava na alegria que estava no caminho certo. E ele teve algumas histórias interessantes nesse tempo que ele passou aqui, porque ele teve idas e vindas, né? Algumas vezes ele saiu do Hotel das Cataratas até para tocar empreendimentos com a família, particulares, tudo. Depois teve sua volta, né? Depois voltou novamente para o hotel. E com o apelido dele de alemão, né? O diretor, o presidente, diretor-presidente da Rede Tropical, né? Na época, chamava ele para voltar para o Hotel das Cataratas. Parece que ele tinha uma ligação forte mesmo. Sim. Com as cataratas. Ele tentou, né, ir para outro estado, ele queria ir para a Bahia, mas não deu certo. Ele veio para cá nos anos 50. Que ano foi, Zito? 54, ele veio a primeira vez para Foz, aí ele começou a trabalhar de barman, de garçom no hotel, logo que o Hotel das Cataratas inaugurou. Aí ele ficou alguns anos aqui, aí a família pediu para ele voltar para São Paulo para ajudar no empreendimento grande que eles tinham no interior de São Paulo. Ele foi, ficou um tempo lá, conheceu minha mãe, se casou com a minha mãe, aí ele estava passando por São Paulo e falou, vamos ver se dá certo de eu trabalhar na Rede Tropical na Bahia, lá em Salvador. Aí foi falar com o dono do hotel, o dono falou, nossa, eu estou atrás de você há muitos anos, Franz, onde que você andava? O Hotel das Cataratas inaugurou, você já conhece o Hotel das Cataratas, estamos precisando de um gerente lá. Não, eu quero ir para a Bahia. Não, você tem que ir para Foz do Iguaçu, você vai voltar para Foz do Iguaçu, você é o homem das cataratas. Por isso que até o nome do livro é o homem das cataratas, porque era uma frase que marcou o seu Sander, falava, não, Franz, você não vai, que você vai para a Bahia coisa nenhuma, você é o homem das cataratas. Mas será? Eu não quero ser gerente, eu quero ganhar dinheiro. Ele dizia que ganhar dinheiro, para ser gerente não dava para ganhar dinheiro, que ele tinha que trabalhar fora, fazer os passeios dele. Não, você vai para Foz. E acabou vindo para Foz em 65, casado com a minha mãe, e até hoje... Está aqui. Que beleza. Então, o nome do livro é O Homem das Cataratas. Daqui a uns dias, dá para a gente dizer, hoje, dentro desse mês, né, de junho, vai acontecer o lançamento do livro, né? Vai ser uma festa bonita lá dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Depois nós vamos passar mais informações aí para os nossos ouvintes também, né? Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Working on out, well, working on out, well, working on out. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Para a gente, até ir encerrando, para a gente ir finalizando a nossa entrevista aqui sobre o Franz, como que ele decidiu, como que vocês resolveram ficar em Foz do Iguaçu mesmo, mesmo depois da saída do hotel, né, das cataratas? Ele alçou voos aí de empresário, né, com churrascaria, teve churrascaria no centro da cidade, teve também uma campestre, né, teve várias atividades aqui na cidade. Como que você viu isso? Por que ele resolveu ficar na nossa querida Foz do Iguaçu? Bom, ele, quando saiu do Hotel das Cataratas, ele montou um negócio aqui no centro, que era a churrascaria Cabeça de Boi. Durou 30 anos a churrascaria. Nesse tempo também ele montou uma churrascaria na chácara, que a princípio era de lazer. Aí, como as pessoas ficavam, não, essa chácara é muito linda, todo mundo queria sempre no domingo passear particularmente na chácara. Daí ele resolveu fazer também na chácara uma churrascaria. E ele resolveu ficar na Foz porque, a princípio, o principal é ele gosta muito do clima de Foz. Apesar de ser europeu, que vem do lugar frio, ele odeia frio. Ele sempre está com frio, ele gosta desse calor de Foz, que todo mundo reclama do calor, ele nunca reclama. Você via ele na chácara andando com os cavalos naquele maior calor, suando, mas estava satisfeito, porque estava o clima que ele gosta. E porque tudo aqui, o destino era aqui mesmo, não, nada apareceu para ele ir para outro lugar. Eu tentei morar fora, acabei voltando para cá. Aqui é o nosso lugar, o nosso destino era ter ficado aqui mesmo, tudo deu certo aqui. E somos felizes até hoje aqui em Foz, ninguém pretende sair daqui, não. Exídio, tudo conspirou favoravelmente, né, para ficar em Foz, né? Eu fiquei 11 anos em Curitiba, você imagine. Adoro Curitiba, mas como ela falou, né, ela estava aqui, eu tinha que vim trabalhar aqui, vim dar aula, consegui uma bolsa DTI, né, Itaipu, trabalhei com pesquisa de peixe. Beleza, fazem quase 21 anos. Você trabalhou com o domingo, Borghetti, com o Borghetti. Domingos, com o Borghetti. Sim, eu cheguei aqui, foi uma felicidade muito grande, que havia um programa do CNPq RAI, e eu estava dando aula de manhã e de noite. E à tarde eu ficava em Itaipu. Ficava em Itaipu trabalhando justamente com a escada do canal de peixe. Porque antes de ter o canal de Itaipu, esse que está feito agora, foi feito um canal pequeno, que era o canal de migração. Isso, eu cheguei a conhecer o canal de migração. Foi revolucionário aquilo, eu participei, eu ajudei a desenhar algumas coisas. Então, a gente, porque haviam, na literatura da ictiofauna, diziam que alguns peixes não subiam 80 metros, não subiam 70 metros. E aquele canal de migração experimental pequeno provou que os peixes subiam 80 metros. Né? Tanto que foi feito depois do canal de migração, baseado naquele. Então isso é uma alegria para mim, ficou marcado na minha vida. E como a Ana falou, destino é destino. Estamos aqui, estamos felizes, estamos em Foz. Mas eu queria lembrar você de uma coisa interessante, né? A gente vai lançar o livro do Franz agora, dia 25. Mas se você analisar o Parque Nacional Moderno, muito bem organizado, muito bem... Claro, são outros tempos, hoje são companhias grandes. Mas se você pegar os principais passeios, os principais produtos de turismo do parque hoje, o helicóptero, o Macuco, né? O próprio Porto Canoas, onde está o restaurante, foi iniciativa do Franz. Né? Teve uma mãozinha lá do ele, Franz. Claro, não foi exclusivamente dele, mas ele que, a trilha do Macuco que ele fez, a ideia dele na época, pelo que eu, nos depoimentos, a ideia dele, ele fez até, depois pediu para o pessoal fazer o empedrado, fazer o portinho lá onde está o Macuco. A ideia dele, ele chegou a fazer o passeio do Macuco, mas inverso. Ele pegava o pessoal com o motorzinho 15 HP e descia até o Remanso Grande. O Remanso. Não, porque ele era aventureiro, mas ele tinha uma certa ele achava, consciência, né? Claro, ele achava aquelas corredeiras, e para quem não sabia Força. Nadar, era realmente... E realmente teve que ter uma tecnologia diferente, teve que ter adaptação de barcos infláveis, etc. Não havia tecnologia naquela época, mas ele foi o precursor. Ele deu helicóptero, ele foi o precursor. Então, se você analisar o parque moderno, muita da coisa que está aí hoje, que funciona... A própria estrada também, né? A própria estrada, sim. Ele conversou uma coisa que eu esqueci, até são tantos assuntos, mas a gente esqueceu de comentar com a Annalise. Foi, o Franz teve a oportunidade ali de estar no Hotel das Cataratas na época de construção da Itaipu, né? Então ele teve contato com presidentes, né? Presidente Geisel, presidente Médici, com Figueiredo. Né? Figueiredo principalmente, o Mário Andreasa, que era ministro, né? E muitas das coisas o Franz até pedia ali, né? No café da manhã. Informalmente. E você sabe, como era um regime militar. Naquela época as coisas se decidiam muito rápido. Não havia todo um... Hoje você tem que pedir órgãos, ter licenciamento. No regime militar, não. O general falou, o presidente falou, está feito. E então, como ele conversava de maneira informal, levava o passeio, o pessoal no Porto Canoas, levava o passeio de Canoas. E aí ele falava, olha, aqui na frente, por exemplo, tem que ter mais estacionamento. Então, você fala, ah, é, então vamos mandar fazer mais estacionamento. A estrada precisa arrumar. Então, esses era muito informal, muito direto, mas ele participou. Né? Ele realmente foi um dos revolucionários para se analisar, porque o que um funcionário de um hotel hoje, tão raros existem, tem uma preocupação tão grande com o meio. Né? Ele queria arrumar a cidade, ele queria arrumar o parque, como se fosse dele. Né? Então, ele queria o bem da comunidade toda, né? E graças a Deus, né, ele conseguiu êxito no trabalho dele. E vocês dois também estão de parabéns, porque conseguiram êxito também aí na publicação desse livro, que nós todos temos a felicidade de lançarmos aí no dia 25 aqui no parque. E o Parque Nacional do Iguaçu realmente deve muito, né, ao seu Franz, à família Kohlenberger em si, assim como Foz do Iguaçu também. E eu estou chegando ao final dessa entrevista com dois amigos, duas pessoas que eu já conhecia e cada vez mais a gente admira mais, né? Que é o Exídio Ouro e a Annalise. Eu agradeço a presença de vocês, a disponibilidade do tempo de vocês aqui, de virem aqui até a Transamérica Foz e falar um pouquinho sobre a vida de vocês e especialmente desse livro maravilhoso que é O Homem das Cataratas, a biografia do Franz Kohlenberger, que já nós vamos estar distribuindo aí para os nossos ouvintes da Transamérica. Mais alguns dias o livro vai estar aqui conosco. Então, Exídio, muito obrigado. Queria passar a palavra para você, para a Annalise também. Enfim, fique à vontade para as despedidas finais aqui do programa Histórias e Memórias, que o objetivo do programa é exatamente isso. Programa com a minha amiga Rita Araújo, com a Samela Araújo, com a Luciana e com o Márcio. Todo domingo pela manhã, nesse sentido de trazer histórias e causos interessantes e importantes da nossa querida Foz do Iguaçu. Primeiro, muito obrigado para você, Pegoraro. É uma iniciativa fabulosa, né? Falar da memória da cidade. Você sabe que tem um ditado que diz que a história é como um estilingue, né? Quanto mais você puxa para trás, mais para frente você vai. Então é muito importante conhecer o passado para progredir no futuro. Então, você está de parabéns com essa tua iniciativa. Eu me sinto muito feliz, muito honrado de estar aqui. Puxa o Peixe, 25 de junho, lançamento dos meus dois livros também, Gerações de Luz e Pescados do Paraná. Claro que a estrela principal é o Homem das Cataratas, é o Franz, mas eu vou aproveitar a carona também para fazer meus lançamentos. E agradeço profundamente a você, que sem você não seria possível o lançamento desse livro agora. Agradeço de coração. Muito obrigado, Exídio, pelas palavras, não tem nada que agradecer. E Annalise, é com você, gostei muito de conversar com você, cada vez mais a gente conhece um pouquinho mais das histórias também do Parque Nacional, do Franz, e foi uma honra ter você aqui conosco hoje. Obrigada a você, obrigada Rita, vocês estão de parabéns, o programa de vocês é um programa que faltava desse estilo, porque a gente sempre está acostumado com programa policial e essas coisas que não me agradam, mas sobre a memória da cidade é uma coisa muito importante, vejo pelo meu pai e por outras pessoas da cidade que sempre estão passando por aqui e a gente fica conhecendo a história e isso é muito importante para o nosso conhecimento e para o nosso crescimento. Muito obrigada. Muito bem, então estamos encerrando o nosso programa. Márcio, agora é com você aí, manda uma música aí bem bacana. Aliás, a gente podia escolher uma música, né? Que música que vocês gostam aí? Vamos oferecer uma música para o casal aí. De Bossa Nova. Bossa Nova, qualquer. É pau, é pedra, é o fim do caminho. Elis Regina. E por aí vai. Bossa Nova. Até porque Bossa Nova combina muito como hotel, né? Você vai no hotel, parece que a Bossa Nova, ela... E a Elis Regina esteve também no Hotel das Cataratas também, né? Então nós vamos aí escolher uma música bem bacana, então, aí, a Samila Araújo, né? É, vai escolher aí no baú aí da Transamérica Foz uma Bossa Nova, então, pro casal Exídio e Analice. Muito obrigado. Grande abraço, então, para vocês. Márcio, é com você. Histórias e Memórias. Tá bom, então, Pegurado. Daqui a pouquinho a gente vai tocar, então, a música dos nossos convidados, a música que foi pedido aí. É, eu quero apenas colaborar aqui um pouquinho. Como o programa é de histórias, memórias, causos, né, da Terra das Cataratas, e o tema do Pegoraro hoje foi o livro, né, que conta a história de Franz Kohlenberg, né, aí que com seus convidados Edígio Ouro e também Analise Kohlenberg, eu quero dar uma pitada aqui sobre um causo relacionado aí ao Franz Kohlenberg, a família Kohlenberg, quando eles tinham a cabeça de boi aqui, o restaurante, a churrascaria no centro aqui de Foz, na cabeça de boi aqui próximo ao Banco do Brasil, né? É que nessa época, Pegoraro, o meu sogro, o Aldo Pedro Wisniewski, né? Ele trabalhou de garçom no restaurante, na churrascaria ali, cabeça de boi, e ele gosta de contar histórias dessa época que ele trabalhava ali, geralmente quando ele tá assando uma carninha lá no almoço, durante o almoço, ele tem muitas lembranças dessa fase dele, que duraram aí 5 anos e meio trabalhando na churrascaria aqui no centro, né? Ele era garçom, auxiliava um pouco na cozinha, e tem um causo, né? Não só fazendo menção disso, mas é que tem um causo muito curioso com relação ao tempo que ele trabalhou ali na churrascaria, né? Ele conta para nós, assim, durante o almoço, algumas vezes, conta com muita alegria, diga-se de passagem, né? Algumas das vezes que ele conta dessas fases aí, desce uma lágrima, porque ele se emociona muito. Acontece o seguinte, Pegoraro, e acredito que a Analise também deva estar ouvindo esse programa, ela provavelmente vai lembrar dessa situação. Acontece, Pegoraro, que o meu sogro, né, o Aldo Pedro Wisniewski, carinhosamente conhecido pelos conhecidos aí, conhecido como Pedrinho, né, ele era garçom, então, como eu já disse, garçom e auxiliava na cozinha, ele fazia o frango, né, para levar para o seu Franz Kohlenberg. E o seu Franz Kohlenberg que queria que o Pedrinho, né, ou o Aldo, né, como era conhecido, não sei, queria que ele fizesse o frango. Tinha que ser o Pedro, né? O Aldo, o Pedrinho, ele que tinha que fazer o frango aí pro seu Kohlenberg, né? E pra Analise e toda a família almoçarem, né? Então ele fazia na churrascaria, né? Fazia lá o frango no horário do meio-dia, embalava o frango e levava até o apartamento ali no Banestado, né? Acontece que o Pedrinho, ele folgava nas quartas-feiras. Ele folgava nas quartas. E aí, como é que ficava o frango pro seu Franz Kohlenberg? Quem que ia fazer o frango do seu Franz Kohlenberg e da família na hora do almoço? O frango chegava cru e aí ele conta que o seu Franz Kohlenberg ficava muito maluco, né? Ficava muito maluco. Cadê o Pedrinho? O Pedrinho tem que trabalhar na quarta também, mas não dá. É o dia de folga dele. Mas esse frango tá cru, diz que o seu Kohlenberg ficava doido porque o frango chegava cru. Tinha que ser o frango que o seu Pedrinho fazia, porque o seu Franz e toda a família, inclusive eu tive em contato agora com o meu sogro, né, para tirar mais informações. Ele trabalhou ali entre 80 e 85 na churrascaria, 5 anos e meio ele trabalhou junto, e fui tirar. Aí eu falei, né, ó, tô me entrevistando, contando a história do seu Franz Kohlenberg, você trabalhou na churrascaria. Sim, sim. Quem tá aí no estúdio? Quem tá aí? Quem tá aí? Ele tá aí? Ele tá aí? Não, quem tá aí? A Analise? Lembra até hoje da Analise, que a Analise é a mais velha. Não, ela é mais velha. Não, é o frango. Então tá. Essa é uma coisa, um fato que acontecia na churrascaria, que ele gosta de lembrar. Ele sempre lembra dessa história. Quero até mandar um abraço pra ele. Tá escutando a gente, Pegoraro. Eu peço aí a permissão aí, obrigado pelo espaço aqui por estar contando essa curiosidade com relação ao senhor Kohlenberg. Tinha que ser o frango do seu Pedrinho, porque não ia cru, e tinha que trabalhar na quarta-feira. Não, tem que pôr o Pedrinho para trabalhar na quarta. Aí ele tem outras histórias do seu Franz Kohlenberg também, né, sobre o restaurante, a churrascaria aqui, sobre a chácara, enfim, ele conta muitas histórias e lembra com muita emoção da época em que ele trabalhou no restaurante ali, na churrascaria Cabeça de Boi ali no centro, tá bom? Valeu, vamos lá, intervalo, daqui a pouquinho. nós temos a Rita Pegoraro, então. A Rita Araújo. Você ouviu o Jorge Pegoraro agora. Daqui a pouquinho, a Rita Araújo entrevistando aí o padre Mariano Venzo. Daqui a pouquinho aqui na Transamérica, agora 11h16. Acesse radiotransamerica.com.br e entre pro Mundo Transamérica. Tudo sobre a rádio, tudo sobre nossas promoções. Conte pra todo mundo. radiotransamerica.com.br. Você acessa. Você acessa. Você curte. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, você curte Transmania Transamérica. Muita música e diversão na sua manhã. Participe por Facebook, WhatsApp e telefone. Transmania Transamérica. Oferecimento. Embalagens Paraná. Tudo em embalagens e artigos para festas. Duas lojas na Fagundes Varela, Vila Portes. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Histórias e memórias. Uma viagem... Muito bem, gente. Vamos continuar por aqui. Até o meio-dia tem histórias e memórias aqui na Transamérica. Você que está chegando agora, mais uma vez, eu dou as boas-vindas para você, para sua família. Obrigado pela sua frequência, como diz o nosso querido Ademar, que está lá no Morumbi todos os dias ligados aqui na Transamérica. Ligado, na verdade, o Ademar já mandou o bom dia dele por aqui. Muita gente mandando bom dia, participando, curtindo a fanpage Histórias e Memórias, tá bom? Vamos continuar agora. Agora, segundo o horário do programa, tem a Rita trazendo a entrevista com o padre Mariano Venzo, que é vigário da paróquia São João Batista e chanceler aí da Diocese de Foz do Iguaçu. Vai falar um pouco sobre a diversidade étnica de Foz do Iguaçu, também a congregação missionária e o feriado de Corpus Christi, que foi na última quinta-feira, contando pra gente o significado dessa data, desse dia, tá bom? Daqui a pouquinho, música pra você até o meio-dia, histórias e memórias aqui na Transamérica. Vamos lá, agora a entrevista com a Rita Araújo. Histórias e memórias. A Igreja Católica procura, assim, através de certos gestos, valorizar certas realidades espirituais. E uma delas é o ponto também que sustenta muito a nossa fé cristã, que é uma característica quase exclusiva da Igreja Católica, é o grande valor que dá à celebração eucarística, de modo especial, ao corpo e ao sangue de Cristo. Essa festa, e hoje, exatamente estamos na quinta-feira, e essa festa foi instituída, não faz muitos séculos, mas foi instituída e fixada a data, a quinta-feira após a festa ou a solenidade da Santíssima Trindade. E hoje exatamente, nós domingo passado celebramos a festa, a solenidade da Santíssima Trindade, e hoje nós estamos celebrando. E hoje, na parte da manhã, tivemos na Catedral a grande manifestação dessa festa chamada Corpus Christi. Qual é um pouquinho também a motivação? Ela faz lembrança e toda a celebração da Eucaristia, o Corpus Christi ou a Eucaristia, toda a celebração da Eucaristia, ela encontra o fundamento, ela encontra na instituição da Eucaristia. A instituição da Eucaristia, seguindo a tradição da Igreja, lendo um pouquinho os textos da Igreja, aconteceu na Quinta-feira Santa, na instituição da Última Ceia. Jesus, antes de iniciar o caminho de redenção, a sua paixão, morte e a ressurreição, no dia da ressurreição, depois no terceiro dia, à noite, ele se reuniu com os apóstolos, nós lemos isso no Evangelho, se reuniu com os apóstolos E a um certo ponto dessa ceia pascal, que lembrava a ceia também do povo de Israel, a um certo ponto Jesus tomou o pão e apresentou aos apóstolos e falou: tomai e comei, esse meu corpo entregue por vós. Essa palavra muito simples, né? E depois, no fim da ceia, tomou também um cálice com vinho. Tomai e bebei, esse o cálice, o sangue, o meu sangue, para a salvação, para a redenção. Então, o que acontece nesta celebração da última ceia? Jesus institui o próprio corpo para alimento aos apóstolos e aos discípulos de Jesus, e a todos aqueles que iriam segui-lo. E o cálice é já antecipação daquilo que seria a sua morte na cruz na Sexta-feira Santa, o dia seguinte. Então, o alimento é no pão, e a salvação, Jesus nos salvou através da sua morte e a ressurreição. Então, quando nós celebramos a missa, nós juntamos essas duas dimensões. Nós revivemos pelo poder de Deus, não é que fazemos só uma lembrança de alguma coisa do passado. Nós atualizamos a mesma realidade que aconteceu naquela Quinta-feira Santa. Nós celebramos isso. Sendo que na Quinta-feira Santa o clima era um clima de quase tristeza, porque iríamos depois, na Sexta-feira Santa, a celebrar o evento da morte violenta de Cristo. Então não houve possibilidade de celebrar de maneira mais solene essa festa do Corpus Christi. Por isso, uma das razões, por isso que a Igreja quis, a um certo ponto, dar assim, cumprir um gesto de grande admiração, valor, adoração, glorificação desse amor de Jesus para conosco, que ele se tornou nosso alimento, nossa comida, e se tornou também o nosso Redentor, nos salvou através da sua morte e ressurreição. Então, esse que é o sentido desta solenidade do Corpus Christi, que aqui no Brasil ainda nós encontramos celebrado na quinta-feira, depois do primeiro domingo da festa da Santíssima Trindade. Em outros países, por exemplo, lá na minha terra, essa festa sumiu na quinta-feira e se celebra sempre no domingo seguinte. Por quê? Não é feriado nacional, mas é simplesmente o dia de semana. Então foi transferido para o domingo seguinte. Então lá na minha terra, na Itália, e acredito em outros países também, não se celebra como deveria-se antigamente também na minha terra, celebrava-se na Quinta-feira Santa, quando todo mundo era católico e cristão, mas hoje o mundo virou bastante, houve uma transformação e uma maneira diferente de encarar a própria fé cristã, então foi transferido, o governo decidiu transferir isso para o domingo seguinte, ou melhor, cancelou o feriado da quinta-feira após o domingo da festa da Santíssima Trindade. Nós aqui temos ainda essa bela tradição de celebrarmos na quinta-feira. E hoje, na parte da manhã, nós tivemos essa grande celebração. Primeiro, na catedral, nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia, a presença do povo de Deus, numeroso, de várias paróquias, e também de todas as lideranças também religiosas da nossa diocese de Foz do Iguaçu. E após isso, nós fizemos uma solene procissão pela redondeza aí da Vila A, ao redor, em modo particular, da catedral. O que houve também, e isso é algo muito interessante também, que hoje pessoas jovens, falavam 70% dos jovens, lá pelas 5 horas da manhã já estavam na rua para enfeitar aquela rua, 1,5 metros cerca, enfeitar com vários motivos religiosos, decorar toda aquela passagem que depois a procissão com o Santíssimo, com a Eucaristia, iria passar. Então todas as ruas foram enfeitadas com várias cores e todas as paróquias colaboraram. Então já alguns começaram muito cedo a trabalhar, porque a celebração iniciava às 9h30. Então, precisava ser preparado tudo isso antes. Então, esse que foi o sentido dessa procissão. Manifestar, no fundo, que Cristo, ele não é só o Cristo da Eucaristia dentro da igreja, mas é o Cristo presente no mundo. A procissão, o sentido da procissão é uma manifestação. Não tem nada de proselitismo, de querer, ah, você tem que vir à nossa... Não, é uma manifestação da fé do cristão, do povo de Deus, é uma manifestação do quanto a gente quer agradecer a Jesus por ter feito isso para conosco, de se tornar nosso companheiro de caminhada, não somente dentro da igreja, mas caminhada dentro do mundo da sociedade. Nós lá na Vila A, praticamente rodeamos um pouquinho uma região, as ruas, em que não havia casas. Mas originariamente, sobretudo nas pequenas aldeias, eu lembro também na minha terra, antes de mudar a data, o dia da celebração do Corpus Christi, todas as famílias, a procissão entrava pela avenida principal e todas as casas vinham decorada com tapetes, com flores, e todo mundo hosanava, louvava, agradecia a Jesus que passava na Eucaristia, que passava através da procissão. E temos ainda lá na minha terra, lá na Itália, numa cidade bem um pouquinho a 30 quilômetros fora de Roma, eu lembro porque eu vivi lá naquela região para uns 6 anos, tem uma pequena aldeia, um município chamado Genzano, onde ainda hoje, na quinta-feira, faz-se essa infiorata, é chamada infiorata porque toda a avenida vem como um tapete de flores. Lá não é como aqui um pouquinho de outro material, são flores mesmo, por isso chama infiorata. Fiore na língua italiana é a flor, então toda essa avenida vem preenchida com flores diferentes e com motivos religiosos. Ainda hoje, logicamente, todos os moradores, muitos moradores que são de Roma, da cidade, da capital, eles logicamente vão para esse lugar, para Genzano, que é a uns 600 metros acima do nível do mar, para apreciar, valorizar esse gesto assim. Esse que é o sentido então dessa festa, é louvar a Jesus pelo grande dom que ele fez da própria vida e pela redenção que ele nos adquiriu. E, no fundo, nós estamos, cada celebração eucarística, nós estamos simplesmente celebrando esse grande mistério. Jesus que se doa como nosso alimento, que quer se tornar nosso companheiro nessa caminhada até a eternidade. Causos, músicas, histórias e memórias. Relembrando fatos históricos de Foz do Iguaçu. Histórias e memórias. Histórias e memórias. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do cão, é o nó da madeira, é o mate da pereira, é madeira de vento, é o tom da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comida, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a mastradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, é uma ave no céu, é uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo, pingando, é uma cor, é um conto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um saco, é uma rã, é um resto de mato, na luz, da manhã. São as águas de março fechando o verão. A promessa de vida no teu coração. As águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um passo, é uma ponte. É um sapo, é uma rã. É um belo horizonte. É uma febre terçã. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau, pedra, sol. São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pá, pá, dá, pá, pá, de batista, zá, zá, zá, zá, zá, zá, anda, dedê, anda, dedê. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Bom, então, essa é a Transamérica apresentando para você o programa Histórias e Memórias. Nessa manhã de domingo, agora 11 horas e 33 minutos, você ouviu aí o padre Mariano Venzo falando sobre o feriado de Corpus Christi. E daqui a pouquinho, depois do intervalo, ele volta, né, falando para a gente aí numa entrevista com a Rita Araújo sobre a diversidade étnica de Foz do Iguaçu, congregação missionária, enfim. Tá bom? Daqui a pouquinho tem mais padre Mariano Venzo, vigário da paróquia São João Batista e também chanceler aí da diocese de Foz do Iguaçu. Sai daí não, fica aí, Histórias e Memórias continua aqui na Transamérica. 11h33, bom dia. Ouça Transamérica no celular, no tablet, onde você estiver. Acesse transamericafoz.com.br e baixe agora mesmo o seu aplicativo. Itamed, o plano de saúde do Hospital Ministro Costa Cavalcante. Faça já seu plano, pessoal, familiar ou empresarial. Sua saúde merece o melhor. Ligue 3576-8005 ou acesse o site www.itamed.com.br. De segunda a sexta, às 7 da manhã, tem Transnotícias Transamérica. A combinação perfeita de músicas e notícias. Comece o dia bem informado. Transnotícias Transamérica. Oferecimento: Le Jardin, o restaurante do Turrance Green Hotel. Los Paleteiros, as verdadeiras paletas mexicanas. Dreamland, Museu de Cera, Parque dos Dinossauros e Maravilhoso Mundo. Transamérica. A sua rádio, onde você estiver. Histórias e Memórias. Uma viagem no tempo. Muito bem, vamos continuando com o programa Histórias e Memórias aqui na Transamérica com a segunda parte da entrevista que a Rita Araújo fez com o padre Mariano Venzo. Mas antes, eu quero mandar aí um abraço para todo o pessoal que está curtindo a nossa fanpage, a Transamérica Foz, né? No Facebook, facebook.com/transamericafoz, passando por lá, curtindo a nossa page, no ar o nosso programa Histórias e Memórias, todo o pessoal mandando aquele alô pra gente aqui. Olha só, hein? O Kenny Williams mandou por aqui, Lindomar também, a Márcia Crespim, Márcia Portinho, também tem aqui o Edivânio. A Gessi Alemão também, a Ruth Menezes, mandou por aqui, tá? A sua curtida também tem aqui. Quem mais está passando na nossa fanpage? o Jorge Pegoraro. Ô, Jorge, sempre ouvindo o nosso programa. A Ruth Menezes também, o Joel Leste, mandando para aqui. A Edivânia, agora a Edivânia. A Graciete, Letra Gelson. Letra Gelson mandando por aqui. Dumildes também participando. Quem mais? Alex tá mandando aqui. A Bi, né? Também aqui o Mentinho. A Elisandra, Luiz Antônio, Alessandra, Fabiola. O Cildi tá mandando por aqui também. Pessoal, curtindo a nossa fanpage no facebook.com/TransaméricaFoz. Segunda parte da entrevista, vamos lá, aumente o volume. Histórias e memórias. A minha apresentação de alguém que teve, assim, uma experiência de vida de viajar e de trabalhar em vários países, em várias regiões, até aqui no Brasil, primeiro no estado de São Paulo, no Vale do Ribeira, e agora aqui no Paraná, aqui em Foz do Iguaçu um tempo, depois também em Curitiba um tempo, provavelmente demonstra que não pertenço àquilo que nós chamamos classicamente ao clero da diocese de Foz do Iguaçu, mas eu pertenço a uma congregação religiosa. É uma congregação religiosa e missionária. E aqui entramos um pouquinho apresentando essa dimensão religiosa missionária dessa paróquia de Foz do Iguaçu. Nós sabemos que os missionários do Verbo Divino, essa é a congregação chamada congregação ou missionários do Verbo Divino, chamado também os verbitas. Nós entramos aqui no início do século XX, 1907, já os primeiros missionários, alguns eram de origem polonesa, outros eram de origem até alemã, essas foram duas nacionalidades que vieram aqui. Então eles começaram um pouquinho, saíam de Guarapuava, naquela região, naquela cidade, naquele município, e vinha devagarzinho descendo até aqui Foz do Iguaçu, visitando os vários núcleos onde existiam pequenas comunidades, pequenas aldeias, e cumpria o serviço missionário, não? Confissões, batizados, primeira Eucaristia, e algumas vezes também a crisma, certo? E sobretudo também casamentos, esse que era um pouquinho o serviço desses nossos missionários. Então, a nossa presença aqui no fundo, ela se manifesta a nossa dimensão missionária. E o que significa dimensão missionária? Na nossa concepção, é o fundador, que é um alemão que fundou a congregação, do outro lado passou um rio, entre a Alemanha e a Holanda, ele fundou uma pequena casa em 1875, fundou uma pequena casa e para os missionários, quer dizer, ele queria dar atendimento religioso aos imigrantes alemães, acima de tudo, imigrantes alemães que emigraram em todos os países, emigraram aqui no Brasil, emigraram na Argentina, estou falando só da América do Sul, emigraram também para os Estados Unidos. Então, em todos esses países de imigração dos europeus, de modo especial dos alemães, aí houve a presença também o nosso fundador, Santo Arnaldo Jansen. Ele enviou então os primeiros missionários para dar um atendimento religioso a esses imigrantes, a esses colonos, a maioria colonos, a esses imigrantes alemães. E nós então estamos aqui, fomos aqui bem cedo, bem no início do século XX, estivemos aqui já para trabalhar, atendendo de modo especial os alemães. E depois foi continuando esse serviço aqui. E nós aqui iniciamos cedo, depois houve a criação também da paróquia. O ano passado nós celebramos aqui a criação da paróquia, 90 anos, este ano, 2015, estamos celebrando 91 anos da presença e da instituição, da fundação dessa paróquia de São João Batista. Aqui, através dos tempos, passaram muitos padres aqui e, logicamente, sempre a referência foi mais ou menos o centro, foi Guarapuava, e depois vieram visitando essas comunidades, e muitas dessas que agora são paróquias, antigamente eram simplesmente capelas. Os missionários do Verbo Divino, se visitavam essas comunidades e administravam sacramentos para os fiéis, não? E aqui nós estamos agora, não, desenvolvendo, agora estamos já numa situação em que os missionários do Verbo Divino, aqui estamos um pouquinho se retirando. Por que estamos nos retirando? Porque o conceito também de missão, que antigamente era deixa a própria terra, no caso era a Europa, deixa a própria família, a própria aldeia, as próprias tradições, e vai num país, entre aspas, que precisa de assistência religiosa. Esse era o conceito de missionário. Hoje o conceito de missionário, ele se modificou um pouquinho. O que nós estamos hoje vivendo, exatamente por esse desenvolvimento desse nosso planeta, que é praticamente é um planeta em que a mundialidade se desenvolveu no máximo. Hoje, o nosso planeta, podemos chamar que é uma aldeia, porque em qualquer lugar acontece um evento, na Europa ou na Austrália, imediatamente eu já tomo consciência, eu já tenho a notícia que o que aconteceu longe assim. Então, se tornou uma aldeia muito pequena. E então, o conceito de missão hoje é multicultural. O que significa isso? Hoje, na nossa congregação, do Missionário do Verbo Divino, dentro das comunidades, nós estamos vivendo aquilo que, no fundo, o mundo está precisando hoje. O que está precisando o mundo hoje? O mundo hoje está precisando muito de se abrir à diversidade e de respeitar a riqueza que cada cultura tem. Então, dentro da minha congregação religiosa e missionária, nós estamos vivendo esse espírito. O espírito de viver juntos, de viver em comunidade, fazer um esforço dessa multiculturalidade, vivendo junto uma pessoa da Europa, uma pessoa da África, uma pessoa da Ásia, uma pessoa da Austrália. Essa integração, esse testemunho de uma vida comunitária na diversidade de cultura, esse é, no fundo, uma dimensão missionária muito importante. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Ah, meu carro é vermelho, não use espelho pra me pentear. Botinha sem meia e só na areia eu sei trabalhar. Cabelo na testa, sou dono da festa, pertenço aos 10 mais. Se você quiser experimentar, sei que vai gostar. Ah, meu carro é vermelho, não use espelho pra me pentear. Botinha sem meia e só na areia eu sei trabalhar. O cabelo na testa, sou o dono da festa, pertence aos 10 mais. Se você quiser experimentar, sei que vai gostar. Ah! Quando eu apareço, o comentário é geral. Ele é o bom demais. Tem muitas garotas, para mim é normal, eu sou bom entre os dez mais. Meu carro é vermelho, não use espelho pra me pentear. Botinha sem meia e só na areia eu sei trabalhar. Cabelo na festa, sou o dono da festa, pertenço aos 10 mais. Se você quiser experimentar, sei que vai gostar. muitas garotas, para mim é normal. Eu sou o bom entre os dez. O que eu posso fazer? Se elas vivem a dizer, o que é que eu posso fazer? Eu sou mesmo de morte. Eu sou muita só. O que é que eu posso fazer? Histórias e memórias. Você ouvindo aí aqui na programação Transamérica no Histórias e Memórias, o som de Jackson 5, I'll Be There. Antes teve para você cantando Eduardo Araújo com O Bom. Passou por aqui também na programação Águas de Março com Elis Regina e Tom Jobim, pedido aí dos nossos entrevistados do primeiro horário aqui do Jorge Pegoraro. E agora a gente segue com mais músicas até o meio-dia. Está no ar o Histórias e Memórias. Agora você vai curtir a música de Dalva de Oliveira, Bandeira Branca, aqui na Transamérica. Você está ouvindo Histórias e Memórias na Transamérica. Minuti mi chiamerà la mamma un colpo sulla testa a chi non è dei nostri. È così la nostra festa, più bella sarà. Saremo noi soli e saremo tutti amici. Arriva insieme i nostri balli e s'affilali galli. Che forza sarà, che forza sarà. Sinto muito amor, mas não pode ser. Moro em Jaçanã. Se eu perder esse trem e sair agora às 11 horas, só amanhã de manhã. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Muito bem, estamos chegando ao final do programa Histórias e Memórias aqui na Transamérica. Você que esteve acompanhando o nosso programa até agora, nós queremos agradecer a sua audiência, queremos agradecer a participação do pessoal que mandou a curtida, mandou um bom dia pra gente aqui no WhatsApp. Você que tá aí ligadaço com a gente todos os dias aqui na Transamérica, como o Ademar. Enfim, você que curte o programa Histórias e Memórias, todos os domingos a partir das 10 da manhã, nós convidamos você, eu convido você para estar aqui junto com a gente no próximo domingo a partir das 10 da manhã com Jorge Pegoraro e Rita Araújo para participar aqui com a gente também, ouvindo histórias do Parque Nacional do Iguaçu, histórias de Foz do Iguaçu, não só do Parque Nacional, mas de Foz do Iguaçu como um todo, né? Dos pioneiros, aquela gente que chegou aqui antes, né? Antes de Foz do Iguaçu ser o que é e tornou a fazer Foz do Iguaçu a ser o que é, tá bom? Nós queremos agradecer a sua audiência, tá? Eu sou Márcio Barreto, foi um prazer estar aqui conduzindo esse programa. É uma responsabilidade. No próximo domingo a gente volta aqui ficar com você, tá bom? Um bom domingo com a família, um bom domingo pra você de descanso. Valeu, gente. Obrigado pela audiência de todos. Tchau, até o próximo domingo. A Transamérica acabou de apresentar Histórias e Memórias. Oferecimento Itaipu Binacional, a maior geradora de energia limpa e renovável do